Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E conforme nós já anunciamos, né? Vamos falar sobre a Enochatice. O que é um Enochato? Nada mais do que a... Um cheira-rolha. Isso, a tentativa frustrada de ser um aristocrata, né? E ali ele quer ser um conhecedor de vinhos e mais vinhos. E obviamente que ele quer dizer isso pra todo mundo, né? E não só pra imbecis como Alexandre Moreira, né? Sim, porque sim. Ele quer espalhar pro planeta que ele manja muito. Você contar vantagem a respeito de um assunto que todo mundo desconhece, inclusive você. Sim. É muito fácil. Claro. Porque você pode falar a estupidez que for. O cara vai acreditar? Que o cara vai acreditar porque é a única verdade que tá entrando na cabeça dele, né? Não tem referência. Exato, exato. Daí o cara pega um mané como eu, né? E eu que só conheço vinho pela cor, né? Porque eu conheço vinho, ou ele é tinto, ou ele é branco, ou ele é rosé. Rosé, pra mim, é a mistura dos dois vinhos, né? Fala. Eu tenho certeza que o vinho rosé é feito do resto das taças dos restaurantes. Eles juntam tudo, põem dentro de uma barrica. Isso, exatamente. Dá uma sacudida. Sobrou vinho branco, sobrou também tinto. Então bota aqui, tchá, tchá, tchá, tchá. Uva, pra mim, é aquilo que vende na estrada num F1000 velho, manja? Sim. Naquela caixa de madeira. Ou no semáforo, isso, às vezes. Isso, exato. Ou no semáforo, que você paga 15 mango na caixa. Né? Aí você olha pro cara que fica jogando as bolinhas pra cima, olha pra caixa de uva. Se você ali com uns R$2 na mão, você não sabe pra quem entregar. Eu vou pra Niagra, né? Eu vou pra uva Niagra, cara. Então, apesar de eu ser uma besta, eu gosto de vinho pra cacete e a gente botou até uma foto aí na nossa fanpage. Estamos aqui apreciando um Cabernet Sauvignon, né, Walter Rezende? Cabernet Merlot. Ah, um Cabernet Merlot. Duas uvas numa garrafa só. Cara. Eu, uva pra mim... Que eu bem só que é um vinho barato, né? Um Santa Helena ali. Eu sempre digo que a minha filha se chama Helena por conta de um porre de Santa Helena. Que você e sua mulher teve exatamente, concebendo exatamente. Ela. Exatamente. Se fosse porre de 51, ela chamaria Pirassununga, né? Então, eu gosto de vinho pra cacete e os meus critérios de compra, obviamente, são o preço. Um vinho tem que ser acima de R$12 e abaixo de R$27. Esse é o meu critério, né, cara? E aí, como sempre, variando entre os Cabernet Sauvignon da vida, Merlot, Cabernet, às vezes acho um Taná. Ué, do Uruguai. Exatamente. E aí o nobre ouvinte fala, esse filho da puta acabou de falar que só conhece uva Niagra vendida em caminhonete velha. Mas não, né, ô bonitão, essas uvas que eu nunca vi na minha vida, eu vou pelo que está escrito no rótulo ali, né? E sempre ou vem do Chile, da Argentina, por que não do Uruguai, e também das nossas queridas e friorentas Serras Gaúchas. E Europa nem pensar, né? O bolso não aguenta, não vem. Às vezes a gente ganha alguma coisa. Biriquita, e olha lá. É, às vezes um biriquita, né? E olha lá. Então, óbvio que nada disso me deixa nem chegar perto de ser um sommelier de araque. Eu só sei esses nomes e mais nada, absolutamente nada sobre os vinhos. Mas toda semana, quase toda semana, eu compro uma garrafinha aí, acho uma promoção. Walter Rezende sempre dá um toque pra mim. Ah, tem promoção. Cara, é Pão de Açúcar. Cliente mais tá com desconto de 20% em toda a linha Clube de Sommeliers. E daí eu abro ali a minha bebida dos deuses, né? E agora pra harmonizar é uma cagada, nunca certo. Eu não manjo nada de harmonização. Eu desconfio que isso seja ou não uma charlatanagem. Essa parada de harmonizar. Eu sempre compro pra comer com um queijinho qualquer vagabundo lá, uma mussarela ou aquele queijo vencido, os vermes. É sempre essa parada, mas nunca foge muito disso assim. Sei lá, eu não manjo com que vinho que se come com peixe, que vinho que se come com miojo, nada. Eu não também, manjo absolutamente cacete nenhum. Tem a galera que fala que sopa, caldos, você não tem como harmonizar com vinho. Cara, eu adoro caldo de ervilha com bacon e um vinho tinto, cara. Não abro mão. Tá vendo? Se um sommelier ouvir eu falando isso, ele joga uma taça de vinho na minha cara. Imagina se um enólogo aí qualquer... Você vai explicar hoje pra gente, Walter, o que é um enólogo, o que é um enófilo e o que é um sommelier. Vocês podem explicar pra gente daqui a pouquinho. Porque se um desses estiver do meu lado também, eu tenho certeza. Mas eu até autorizo o cara a furar meu olho com saca-rolho e falar assim: esse filho da puta não manja nada. Ah, esse bosta tá falando aqui. Essa menina dos olhos dele aí com esse saca-rolho. Mas se for um cara que manja de verdade e não é um mala sem alça. Porque o que tem de fulano aí, meu amigo? Tem. Que deu uma lida em 5 sites de vinho e já acha que manja pra cacete? Ah, então. Esse é o cidadão que vai apanhar muito nessa edição da Academia Brasileira de Tretas. E enquanto isso, vamos aqui apreciando esse vinho que eu não manjo porra nenhuma, mas tá bom pra cacete. Ô, Walter, mas você ali da trupe dos nerds, você manja muito mais que eu, todo mundo sabe disso, numa série de assuntos. E no vinho não ia ser diferente, né? Você é um puta apreciador não. de vinho. Não, ó, eu vou falar pra você, eu também tô toda semana, eu... Pelo menos um dia eu tomo vinho. Toma vinho. Geralmente na sexta-feira eu comendo uma pizza ou fazendo rango ali. Mas você dá essa harmonizada? Não entendo. Não, eu não entendo. Não. Eu só consigo distinguir duas uvas, que é a Taná e a Carmené. O resto, pra mim, é tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. É. Eu não consigo discernir mais nenhuma, cara. É. Aí o pessoal fala, notas de pêssego, vinho frutado... o vinho foi passado na b*** de uma freira cega. Amigão, eu não consigo perceber diferença nenhuma. Não. Nada, nada. E barril de carvalho californiano, barril de carvalho francês. Vamos provar isso aqui hoje. Ah, vamos provar que é exatamente isso que você está falando. Não é só você, não. É qualquer um. Qualquer um, cara. Qualquer pessoa, qualquer ser humano... passa pela mesma situação que você. Se o maldito não souber que aquela garrafa custou R$100 ou custou R$19,90, como essa aqui que a gente como tá bebendo, essa que estamos tomando em promoção no Pão de Açúcar, vai que vai, cara, que é uma beleza. E o bom do vinho são as histórias que ele proporciona depois do porre, né? Tem tanta história boa. A gente poderia fazer um podcast de 3 horas só com histórias minhas com vinho. Tem uma sua na praia, depois você conta. Nossa, boa, essa é excelente também. Mas tem uma, puta, tem uma do meu pai, cara. Vamos fechar essa edição com uma história, com a melhor história de todos os tempos de vinho do meu pai, cara. Então, o meu problema com os enochatos não é o fato deles manjarem muito mais de vinho do que eu. Mas, cacete, se o cara vai na minha casa e eu botar na mesa uma garrafa de vinho que, ao invés de rolha, tem uma tampa de rosca, o filho da puta que não me venha reclamar daquilo. Ah, seu desgraçado, vinho tem que ser de rolha. E rolha de cortiça. Então, você sabe que isso também caiu por terra. Então, cara, os vinhos australianos, vinhos sul-africanos, todos vinhos caros, que eu não entendo porque é caro, porque dólar, pra mim... Só pode ser o dólar. Porque pra mim é o gosto do Almaden. Está ótimo. Todos eles vêm com garrafa de... com tampa de lacre de rosca. Sim, exato. Que é uma tendência mundial. E a princípio aqui se falava que era um vinho de qualidade inferior, né? Porque aqui no Brasil também... A própria Almaden, né? Que lançou isso aqui no Brasil. Sim. E aí começou-se a torcer o nariz, né? Principalmente esses caras que enfiam o nariz dentro de taça. E começou a torcer o nariz pra esse tipo de vinho. Mas não, é exatamente o que você falou. É por conta do tempo, né? O vinho é feito pra consumo rápido, a verdade é essa. Dependendo... Esqueçam aquela de o vinho quanto mais velho, melhor. Até existe. Até existe, mas é um outro tipo de vinho. Não é o vinho que a gente compra no supermercado. Exato. Esse vinho que eu e o Alexandre estamos bebendo, 3 aninhos, ele já virou um vinagrão. E é excelente, cara. Você pagou mais de 20 pau. Promoção Pão de Açúcar, cliente mais, R$19,90. Falando em tampa de rolha, acondicionamento e tal, não sei o que lá, essa frescurada toda, mas tem gente que só toma vinho suave. Só, né? Vinho suave, inclusive exatamente. Inclusive meu pai. Vinho suave, na minha opinião, só serve pra fazer sagu. Não, dá pra fazer também, como é o nome? É, espanhola, vó. Espanhola. Você pega, dá aquela cheirada na rolha do outro. Do vinho suave. Ah, isso aqui com abacaxi. E leite condensado. Só de espanhola eu poderia fazer 5 podcasts falando a respeito dos meus então, pós. Mas não é o teu pai que às vezes vai na tua casa e abre uma garrafa de Casileiro del Diablo e coloca açúcar porque ele só gosta de vinho exatamente, suave? Exatamente, cara. Meu pai. E daí o que é engraçado é que falam que vinho, né, é bom pro coração. Aí vem o meu pai, falam que o vinho tinto é bom pro coração, né? Muitos cardiologistas indicam vinho aí pra população. Aí vem meu pai e acaba com toda essa presepada. Ele manda ver 2 colheres de açúcar dentro do vinho. Agora ficou bom. Cara, E meu pai, como era caminhoneiro, como todo mundo sabe disso, ganhava muita garrafa de vinho de final de ano, que era uma tradição. Se ganhar, mas ele bebia na boleia? Não bebia na boleia, mas levava pra casa aquelas garrafões de 5 litros, né? Uhum. Nem vou falar sangue de boi, porque meu pai ganhava muita garrafa de vinho, e quando o vinho não era suave, o bicho reclamava que só um cacete, cara. Eita, essa bosta seca, vou ter que gastar açúcar. E era açúcar que ele mandava, cara. Era excelente aquilo. Então, a minha vida foi muito moldada na bebeção de vinho, sabe? Com açúcar. Cara? Por conta disso. E, mas você é uma criança na tenridade, ali com seus 7, 8 anos, bebia vinho com açúcar? Açúcar e leite condensado, quando tinha em casa também, daí a gente dava aquela misturada, foi os primórdios ali da bebeção da espanhola, né? E já que Nelson Moreira, que era, podemos chamá-lo de quê? De um enólogo do vinho suave com açúcar. Vinho suave com mais, inclusive no vinho suave ele mandava ele agregava açúcar. Mais açúcar. Mais açúcar no vinho suave, exatamente. Então, bem, que senhor. Nelson Moreira era ali, acho que um enófilo, eu diria, né, cara? Agora, eu sei o que é um enófilo, Walter Rezende, que é uma pessoa que gosta de vinho, né? Agora, você, que manja muito mais que eu, diga aí a diferença, o que é um enólogo e o que é um sommelier. Eu vou chutar. Chute. Eu imagino que o sommelier seja aquele malandro que trabalha mesmo ali ou num restaurante, isso. Ou numa adega, no cu de Mendoza, em alguma coisa a respeito. E o enólogo... É o cara que faz o curso. É o cara que vai lá no Senac. Isso. Faz um curso de 2 sábados. Pode crer. E 3 revistas compradas, meu amigo. Aí ele já bebeu uns 10 rótulos na vida dele e fala, daqui pra frente eu consigo comer alguém. Mas eu admiro esse cara. Às vezes dar pra alguém. Lógico que dá. Mas eu admiro esse cidadão. Eu admiro. Que fique claro que eu admiro a enologia, cara. Eu acho bacana. Porque é a ciência de abater mulheres com taças tilintando. Isso é chique, não é o que Alexandre Moreira fez com um copo americano e cerveja barata? Então... Estamos com um copo americano da Nadir Figueiredo e uma taça que eu acho que ele ganhou naquele jogo de argola numa quermesse. Foi por aí mesmo. Só tinha isso, cara. Só deu pra trazer isso. Então, eu gosto desse lance da enologia, do quem conhece. É sempre bacana você conversar com alguém que conhece. Mas isso... Mas você conhece alguém que conhece? Não, conheço. Até conheço. Tem um cara que... Esse abridor que está aqui em nossas mãos foi me dado por um enólogo. É mesmo? É. Olha só. Peraí, não é um malandro que foi numa festa na casa de uma amiga nossa com um decanter, só que junto com ele uma garrafa de chalice. Não foi. Aí ele chegou pagando de sommelier, eu trouxe aqui um decanter que serve pro vinho respirar, vai ser uma noite agradável, nós aqui entre amigos, e eu já, né, já ali. Esquentei as mãos, falei, ah, vai vir um vinho de pelo menos 80 euros pra gente beber. O filho da puta me pega um chalice. Que eu acho que abre com tampinha de garrafa, não é? Então, joga dentro do decanter. O que filha da o puta. O vinho chapinha se abre com um abridor de chapinha. Tanto que é sensacional. Que o nome é fantástico. Acho ótimo. O único enólogo que eu conheço me deu esse abridor aqui. Eu não tinha até então. Eu tinha aquele clássico Tzinho. Manja o T? O abridor T? Sim, a parte de madeira sempre se soltava da espiral ali. R$1,99, o rabinho de porco, né? O famoso rabinho de porco. Eu trouxe um aqui também. Ah, você trouxe um também. Eu trouxe um. Olha só, Walter Rezende também veio preparado, esse cara. Esse aqui me acompanha há muito tempo. Então, eu admiro quem é um enólogo, né? O cara que manja, o cara que... Mas o cara que vem conversar na boa com você, não o filho da puta que fez as 2 aulas no Senac. No sábado, das 7 às 6 da tarde. Das 7 às 6 da tarde. Com 40 minutos de almoço. Exatamente, pagou ali seus R$600 no curso, que é o que eu sei que custa, comprou meia dúzia de revista, gastou o 13º dele com 4 garrafas de vinho no ano passado, e aí o cara vem ejacular na nossa cara essa bebida que Baco tão bem soube usar, né, cara? Outra mística que eu acho que é muito defendida pelos malditos dos enochatos é que eles falam que o país de origem é que dá a parada toda bacana ao vinho ali, né? É, obviamente que isso está muito ligado ao preço. Aí o cara fala que uma garrafa de R$500, né, de um vinho californiano ou de um vinho sul-africano, por que não? Que é outro país dos bacanas aí que produz vinho. E o cara acha que essa garrafa de 500 lascas, ela é muito superior, né? Afinal, sei lá, O próprio Nelson Mandela pisou, nas uvas, pisou, né? Pisou nas uvas, exatamente. E isso, né, em detrimento ali do vinho feito ali na Serrinha Gaúcha, naquele frio, para aquela meia dúzia de italiano com frieira no pé. Amassando. Amassando. O Cabernet Sauvignon. Exatamente. Ah, não, essa aí é vagabunda, isso custa só R$19,90 e as pessoas vão comprar. Então, as pessoas acham muito que esse vinho feito por Satanás aqui no Brasil, contrário ao vinho feito por Jesus Cristo ali na Califórnia. E obviamente que isso não tem nada a ver. Inclusive, o Walter Rezende, eu mandei por e-mail pra você uma pesquisa, e eu espero que você tenha lido a respeito, uma pesquisa que é muito fresca. Você não saiu mês passado, saiu mês retrasado. É. E você leu a pesquisa que eu te mandei ou não, seu filho da puta? Mandou sim, Alexandre. Junto com o filme da Brasileirinhas. Você mandou sim. Mandei tá. O Frota pra você. Ele comendo a traveca. Tá aqui. Olha só, uma pesquisa fresquinha aqui que o Alexandre falou, feita nos últimos meses, anunciou que dois vinhos brasileiros aparecem entre os 10 melhores do mundo. 10 melhores do mundo, cara. Que frise isso, Walter. Como um frisante. Exato, frise isso, cara. Dois vinhos brasileiros entre os melhores do mundo. Exatamente. Essa pesquisa foi feita pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores, que deve ser um bando de desocupado, filha da puta. E eu queria estar lá no WAWWJ. Outros dois produtos nacionais também figuraram ali entre os 100 melhores do mundo no ranking. E o maluco, que um desses vinhos é Marcos James. Marcos James. Que você não daria uma cibalena pra ele na prateleira do Extra. Exatamente, é o mais barato. Os que tem pelo menos o nome na uva do rótulo é o mais barato do Brasil. Então, custa ali entre 11 e 12 reais. Abaixo do range de compra do Alexandre. O Marcos James, ele é da Vinícola Aurora, veja você. E também ficou um Garibaldi Prosecco. Nesse caso, que é da Vinícola Garibaldi, que é uma cooperativa bacana que tem lá no Sul. Nesse caso, os dois vinhos são vinhos brancos, né? Vinho branco não é tão tradicional. E o vinho branco, ele aqui no Brasil, ele não é dos mais hypados, a não ser em casamentos de trouxas, né? Como o meu. Por quê? Na verdade, o pessoal que gosta um pouquinho mais de vinho tem um preconceito com relação ao vinho branco, mas um vinho que foi responsável por esse preconceito para com o vinho branco é aquele famoso Liebfraumilch, o vinho da garrafa azul. O vinho da mulher amada, o leite da mulher amada. O leite da mulher amada, que é a tradução, né, do em alemão. Era um vinho alemão, realmente produzido na Alemanha. Semidoce. Envelhecido 3 horas em barris de aço inoxidável. Nunca passou por uma madeira na vida, aquele vinho. E se popularizou no Brasil ali nos anos 90. Existe até hoje. Você vai no supermercado, você encontra na prateleira. Cara, outro dia eu procurei e não achei, você cara. Você encontra. Vá no açaí ou açaí. Outro hype na periferia. No esquenta da periferia. No esquenta da periferia. Da periferia, que é um vinho químico. Como assim? Vinho químico consiste no seguinte, quer dizer, eu vou chutar, eu nunca vi o rap, eu acho que é o seguinte, eles pegam, sei lá, uma caninha Jamel, tá, e adicionam que suco. Nunca viu suco de uva? Isso. Pelo que eu acho que é feito, ele nunca viu uma uva na vida. Nunca viu um tonel de carvalho, só bebedores do caralho. A vista dá um fade pro preto durante uns 15 segundos e depois volta ao normal. Eu, ali na adolescência, eu dei uma regada numa dessas alquimias, arreguei feio, cara. Num show de uma banda chamada Holy Beat, lembra? Eu lembro. Uma banda que eu fazia parte. Então, num colégio. A lembra? Puta sagrada. Colégio. E num dado momento, um cara chegou e falou assim: vai. Eu falei: o que que é isso aí? Ele falou: é Zulu com groselha. Zulu com groselha. Cara. Cara, mas você já tomou então? Não, um vinho químico extra. Dei pra trás. Não tomei, cara. Não tive coragem. Sério, cara, álcool Zulu com groselha. Cara, tomando álcool Zulu com groselha, cara. Puta, não, não. Tá que pariu. Então, mas que diabo. Então, ou seja, era os primórdios da fabricação do vinho. Só faltou aqueles roqueiros nojentos ficar pisando em cima do frasco de tamagona. De tangue. Tá petrificado esse pacote de tangue, vamos pisar em cima dessa porra. O Alexandre tem e-mail aqui. O vinho sobe rápido, né, cara? Tu já tá... Eu já tô 2 graus acima já do que eu deveria estar se eu tivesse tomando cerveja. Você vai lá pro show ainda hoje? Você não vai? Eu acho que não. Acho que também não vou, não tem quem deixar a Helena. Então, o ouvinte Ricardo Mazotti, ele nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Minha lua de mel foi nas Serras Gaúchas. Peraí. Lua de mel na Serra Gaúcha também, cara. Na boa, gente. Porque tem um brother nosso, supra citado aqui, faz tempo que a gente não fala. Camisinha? Camisinha. Ele foi pra lua de mel. Camisinha bateu no peito, porque eu vou pra Serras Gaúchas, que vai ser bacana pra cacete. Meu filho na primeira hora, Serras Gaúchas. Cara, isso era janeiro, um calor infernal. O que você vai fazer nas Serras Gaúchas no alto verão, cara? É quente pra caralho, cara. Exato, até as cachoeiras bacanas de lá estão secas. Falando em turismo e falando em babaca, eu já fui pra uma ou outra vinícola. A minha decepção, porque quando falava em uva pra mim, em parreirais, em vinícola, a puta que pariu... Uma coisa que vinha na minha cabeça era aquela estrutura... Pergolado. Exatamente. E as pessoas colhendo, né, a uva acima ali, da cabeça. E com as moças bonitas de 1,80m. Tudo pendurado assim. Aí a primeira vez que eu coloquei meu pé numa bodega, numa vinícola, no Chile, na Conte Toro. Tá. Todo mundo que vai pro Chile faz isso. Você foi no Caciteiro do Diabo? Fui. Entrou na caverna? Entrei, exatamente lá. Puta de volta. Exatamente lá. Levaram a gente uma plantação de uva Carmener, que é a uva tradicional do Chile. Sim. Um pé de uva que dava abaixo do peito. E eu falei, cacete, mas cadê? As uvas vindo de cima? Vindo de Deus? O Deus Baco jogando, entregando pra gente? Não, cara. Tamanho não é igual o tamanho de uma uva Itália que eu imaginava que era. Mas foi uma decepção. Sério, cara? Tão grande quando eu vi um parreiral na minha vida. O mais perto que eu cheguei de uma vinícola foi em São Roque. Cara, São Roque. São Roque. Puta que pariu. Várias vezes chegaram pra mim. Ah, você que bebe vinho e tal, vamos ir pra São Roque. Eu fui numa festa do vinho em São Roque, puta, cara. Puta que pariu. Nada contra os cidadãos de São Roque. Todo mundo fala que tem vinhos fantásticos. Não, cara, não. É vinho com açúcar, vinho pra fazer sagu e o sagu fica ruim. Não, meu pai gosta. Meu pai gosta de vinho de São Roque. Vive falando, a gente precisa ir pra São Roque. Eu sempre aí escapando. Pai, né? E não é em São Roque que tem uma pista de esqui? É, exatamente. Esqui de plástico. De plástico? De poliuretano, né? A pista de poliuretano. Puta, lá. Que quantos convites eu já tive. Ah, vamos esquiar em São Roque. São Roque, né? Aí a gente bebe vinho, vai ser... Aí tem a festa da alcachofra. Deus, se você existir, pra que você inventou alcachofra? A alcachofra é ótima pra coçar o calcanhar. Tem um amigo nosso que ele falou que dois lugares chatos na vida são Olambra e Paquetá. De fato, são dois lugares e tanto. Mas São Roque. Eu nunca estive em Paquetá, em Olambra eu já estive. Então, são dois lugares bem estranhos mesmo. Mas São Roque tá ali, cara. Mas apesar de ter um lugar lá aqui que tem sardinha espalmada, diz que o restaurante é muito bom. Valeria a visita. Sei lá, Walter. Vamos quebrar um paradigma, vamos lá comer sardinha. E que tal a gente comer no litoral, que tá do lado do mar? Boa ideia. E vamos esquecer aí da São Roque. Eu fui numa festa do vinho lá, de um famoso... Vou até falar o nome do banco aqui, Banco Bamerindos, cara. Um amigo meu trabalhava no Banco Bamerindos, falou, cara, vai ter uma festa foda lá em São Roque. Bamerindos hoje é HSBC. HSBC. E vamos, claro que a gente vai. Cara, eu me lembro de muitas poucas coisas dessa festa, que eu enchi a cara, aquele vinho doce. Primeiro que você chegava lá na festa, a gente foi numa busanga gigante, uma molecada, e... Chegou lá, se descia do ônibus, tinha uma loira de 1,80m, dando aquelas canecas gigantes. Manja caneca de porcelana vagabunda, com uma foto, sei lá. Não é que tem uma teta? Isso. Você bebe na teta? É, tinha dessa também, exato. Aí você pegava uma caneca... Tem um peito, aí você bebe na teta da mulher. E eu me impressionei, porque tinha barris gigantescos de vinho, gigantescos, cara. E aquilo tinha uma torneira, e abria aquela porra, e jogava vinho naquela caneca, e o cara te dava... E eu me achava que eu tava me dando muito bem, cara, tomando aquele vinho. Mal sabia o vômito que viria. Nossa, cara, eu sei que aquele ônibus voltou. Um palmo de vômito dentro da porra do ônibus. E pior que tinha você queijo. Você vomitou vagabundo. Dentro do todas ônibus? Todas as pessoas, não só eu, muitas pessoas vomitaram. Mais nojenta que já vi. Festa do vinho de São Roque. E me lembro muito bem de lá ter sommeliers. O que o sommelier vai fazer em São Roque? Não, e botar não um precisa. Não, porque um manobrista é muito mais útil em São Roque. Verdade. Tinha o soldador de rojões. Tinha um cara soldando rojão lá, né? Ele era muito mais o útil. O soldador que... submarino é muito mais útil em São Roque do que um sommelier. Do que um sommelier, é, gente. Verdade. Mas vamos voltar. A gente, tudo isso começou com o e-mail do rapaz. Aí, puta que pariu, esqueci do cara. Vamos voltar aqui. Ouvinte Ricardo Mazotti, voltando às aspas dele. Minha lua de mel foi nas Serras Gaúchas. Lembro de um outro trouxa que também tinha acabado de casar. E disse que tinha feito um curso de enologia e que preferiu ir para as Serras Gaúchas do que para o Tahiti. Olha aí. Ele preferia ir para Serras Gaúchas ou o dinheiro que ele tinha só dava para ir até lá? É óbvio, né, cara? Tá aqui, padre. Pois era a oportunidade dele em botar em prática o que tinha aprendido no Senac, supracitado. Mas o cara era um mala da porra. Falava que eu pegava na taça erroneamente, que não deveria comer queijo com merlot, que eu deveria sentir o buquê, que tinha que saber que um cabernet se serve na temperatura de 16 graus, um rosé a 10, mas toda a verborragia chata dele. Isso até que um grandão que estava na excursão e que encheu a cara na vinícola Aurora, tomar as minhas dores e chegar junto nesse eno chato sussurrando no ouvido dele. Ô seu CDF do caralho, para de vomitar essa merda toda, toma seu vinho aí e cale a boca. Ninguém quer saber se a uva saiu do seu rabo ou do meu. O silêncio imperou depois disso. Lá no sul tá cheio de coxinha paulista recém-casado, metido a sommelier. Foda, eu imagino que tenha muito mesmo desses caras. Pô, me dói no saco, cara. Pelo amor de Deus. E a gente recebeu outro e-mail aqui. Abre aspas. Então, eu não tenho nenhuma história interessante sobre vinhos. Apenas tive uma ex-namorada que era uma imensa apreciadora e profunda conhecedora dessa arte de bater uva com os pés e botar numa garrafa. Eu, particularmente, odeio a maioria deles, que são amargos e secos. Nunca abandonei o velho chope ou a velha vodka. Porém, venho aqui compartilhar com vocês um conteúdo que achei muito interessante. Um vídeo no qual um pouco da ciência e estatísticas foram suficientes para derrubar e massacrar toda a religião que se gira ao redor desses seguidores de Tim Maia. Opa, quero dizer, Ed Motta. Então, ele mandou um link do vídeo, Walter. E o vídeo está em inglês, mas é uma pesquisa muito bacana. E a gente vai botar o link no nosso fanpage lá para quem quiser dar uma sacada. E ele acabou completando, inclusive, o nosso texto que seria para esse podcast. E foi ótimo que ele me poupou de digitar. Então ele colocou assim: na verdade, as pesquisas chegaram à conclusão de que o fato de você saber que algo é caro ajuda na experiência como usuário, já ativando algumas áreas do seu cérebro relativas ao prazer. Olha que loucura isso, Walter Rezende. O mais engraçado desse vídeo é ver como ninguém, nem mesmo os juízes ou críticos mais severos, sobreviveram a alguns testes cegos simples, entrando em contradição consigo mesmos e até em conflito entre uns e outros. Pois é, o que a gente sempre fala. Exato. Que a gente sempre, não sempre fala aqui no podcast, sempre fala quando a gente tá bebendo vinho. Exatamente. O público em geral também não mente. A grande maioria não conseguiu dizer a diferença entre o vinho mais caro e o vinho mais barato. E mais da metade ainda preferiu o vinho tido como médio. Ou seja, o clássico sem frescura, mas com dignidade. Esse vinho que a gente está bebendo tem alguma dignidade? É médio, ele é o médio. Ele está exatamente nesse pacote. É o de 20 pratas. Exatamente. É. E ele completa aqui: meu nome é Flávio Felipe. Ele fala que já é quase um correspondente remoto da academia, né? E é verdade. O Flávio Felipe está ajudando sempre bastante a gente aqui, mandando os seus e-mails bacanas. Ele diz o seguinte: podem dizer aí, vinho passou da boca, é tudo a mesma merda. Assim que a gente começou a gravar o episódio, a gente postou no Facebook uma foto com a garrafa de Santa Helena reservada. É. Aí o ouvinte Paulo Araújo comentou aqui na fanpage, abre aspas: enologia é uma daquelas artes desenvolvidas pela humanidade para tentar tornar nobre a nossa capacidade de produzir xixi e cocô. Cara, por que diabos, né, cara? Quer se enobrecer essa desgraça, né, cara? Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, curtindo a nossa fanpage lá no Facebook, você, desocupado, vai poder ficar sabendo a respeito dos próximos assuntos, dos episódios que vão acontecer. Aí dá pra vocês mandar seus relatos, suas histórias para o Academia é de Tretas, @gmail.com. Neste mesmo e-mail você consegue mandar sugestões de episódios e também, se você tiver uma banda ou conhecer alguém que tenha uma, entre em contato conosco, porque ela pode rolar aqui nos BGs. Nesta semana, uma coisa inédita. Inédita, porque a gente vai tocar duas bandas. Duas bandas. São dois EPs que mandaram. Uma de Recife e outra de Goiânia. Exatamente. Uma delas chama Bang Bang Babies, é a banda Suja, Porca e Beberrona, que é lá de Goiânia, e tem tudo tem a ver Pedrinho, com isso. Pedrinho, Pedrinho vocalista, eu tem conheço Pedrinho, Pedrinho, cara. Pedrinho vocalista, Pedrinho, cara. Tem, Pedrinho, não é Pedrinho, é Pedrinho. Não, exatamente. É fantástico esse cara. Essa banda é muito boa. Depois, na sequência, veio o Sweet Fun Adams, a banda pernambucana. A gente trouxe os abridores, eu trouxe um e você trouxe outro abridor de vinho. O meu eu ganhei de um sommelier, bacanão. Ele trabalha num lugar, eu não vou saber, não. Ele trabalha num restaurante bom. Ele é aquele cara, fala, ah, nossa carta de vinhos. Ele vem com aquela parada, nossa carta de vinhos, essa aqui. E ele harmoniza coisas? Você conhece alguém que harmoniza esse cara, coisas? Esse cara, ele conhece a Regiane e ele nos presenteou com esse belo abridor de vinhos aqui, saca-rolha. E, enfim, ele trabalha num restaurante bacanão e ele é aquele cara. Eu nunca, e ó que eu já bebo faz tempo, nunca estive num restaurante tão onde foda. Onde pedi um vinho e o cara vem lá e fala assim, aquela parada, você toma aquele golinho, né, porque não é assim que funciona. O cara abre o vinho, você toma um golinho, daí pode servir. Eu acho aquilo uma estupidez. Já abriu o vinho. Porque já abriu. Quando o cara vem trazer o vinho, fala assim, pode servir. É lógico. Eu não vou ficar tomando golinho, você não. Você vai fazer o quê? Não, leva lá essa merda. É, joga essa bosta no você ralo. Você vai fazer o quê? Eu queria saber. Alguém já fez isso em algum momento? Joga essa bosta fora. Não vai fazer. É uma que eu não tenho capacidade de avaliar. Nenhuma, zero. Porque o que eu posso falar é assim, virou vinagre. Isso, aí sim, é exatamente. É o máximo, aqueles garrafões velhos que ficavam lá em casa, a gente sabia que tinha virado vinagre e era a única, e não usava nem pra vinagre, só quando ia fazer um vinagrete em algum churrasco velho. É gostoso vinagrete com vinho podre. Com vinho velho, exatamente. Beleza. Mas só, se o cara abriu o vinho, abriu a rolha, essa garrafa custa mais de 50 pilas, você vai fazer o quê? Eu queria saber, você, dono de restaurante, o que você faz com as garrafas rejeitadas de vinho? O cara tá ali tentando impressionar a moça, o que você vai fazer? Alternativa A, você enfia no seu cu? Isso. Alternativa B, empurra em outro trouxa? Alternativa C, faz vinagre. Vai, exatamente. Porque não tem como, cara. Eu queria que alguém me explicasse o que acontece com a garrafa de vinho rejeitada pelo cidadão. Eu duvido que alguém tenha rejeitado e que alguém tenha dado outra finalidade ao vinho que não empurrado num trouxa. Vamos fazer um meia-culpa aqui. A gente, às vezes, tem usado as nossas namoradas, as nossas mulheres, como escadas, né? Sim. A gente, e elas estão reclamando muito. Estão reclamando muito. Ah, vocês ficam achincalhando com a gente, porque isso toda vez, tá certo que a gente dá umas mancadas, mas, pô, não precisa ficar espalhando isso pro planeta inteiro. Que é verdade, já veio e-mail de pessoas querendo saber se a namorada do Walter existe mesmo. O e-mail veio do Japão, perguntando se é verdade algumas das técnicas dela para algumas coisas. Aí eu expus o seu japonês pegador de boneco inflável. Eu tenho um contato com uma você, não. Apenas com látex. E aí, mas a pessoa tem curiosidade a respeito dessas moças. Mas não tem como não citar a namorada do Walter, o método dela de escolher vinho bom. Não é, Walter? Ela tem coragem de falar isso na frente de todo mundo. Juntou uma galera. Vamos fazer um fundi. Né? Porque sempre tem vinho no fundi. Vamos fazer um fundi. Ai, gente, eu trouxe essa garrafa aqui, ó. E eu sei que ela é boa. Mas como é que você sabe que essa garrafa é boa, Patrícia? Ela fala, porque olha aqui no fundo. Aí ela vira a garrafa e ela mostra o fundo. Manja o convexo da garrafa do fundo? Sim, sim. Aquele furo que vai mais adiante pra dentro da garrafa, segundo a namorada do Walter, quanto mais pra dentro aquilo, melhor é o vinho. Eu falei pra ela que quanto mais pra dentro aquilo, menor a quantidade de vinho dentro da garrafa, né? Mais uma consideração feita pro pessoal do Facebook. Ah, é? Tá frenético aqui. Diga lá. Porque eles viram a foto que a gente postou aqui, que é um vinho Santa Helena, um reservado. Aí o malandro já mandou um link de alguém que conhece bastante de vinho, falando o seguinte: o termo reservado é muito usado por produtores chilenos para designar seus vinhos mais simples. Quem nunca bebeu um Contitoro reservado ou Santa Carolina reservado? Olha só. Eu mesmo já bebi muitos. É o leite cedo dos vinhos. Cara, eu só bebo esse porque é barato, cara. Que é o que o meu bolso consegue pagar. Voltando aqui, eu já bebi muitos, mas essa palavra não quer dizer muito, porque foi criada para dar ao vinho um ar de superioridade que ele simplesmente não tem. Pô, que loucura. Aí quem mandou... Quem mandou foi o Lázaro Alvarenga, muito obrigado. O Walter, você também é bem burro, né? Por que você tirou a foto do rótulo do vinho, né, cara? Não, mas não adianta entregar a nossa pobreza. Não adianta a gente querer mentir aqui, a gente é fudido, não, pobre, não tem e jeito. E a gente já falou isso algumas vezes, sigam o que a gente fala, velho. Nós estamos velhos já, e Walter Rezende, a gente já pisou em muita estrada de terra nessa vida e já tomamos muito, mas muitos vinhos chapinhas. Eu que uma vez, eu decidi que eu ia viajar, sozinho. Manja quando você leu On The Road, ou você leu Pergunte ao Pó, sim, e você acha que você tem que ser um cidadão solitário. Sim, é verdade. Você precisa do reflexo consigo mesmo. Sim. E você precisa de uma mochila nas costas e se auto-explorar, além de masturbar. E eu peguei e fiz isso. Falei, não, eu vou viajar, vou em busca do meu eu. Em busca do meu eu. Meti a mochila nas costas e fui até a rodoviária. E lá eu pensei... Já fiz isso várias vezes, Walter, sabe disso? Sim. Eu fui até a rodoviária e lá eu decidi. Falei, não, eu vou pra Ubatuba. Ubatuba. Ubachuva. Era um lugar que eu sabia que não ia encontrar pessoas. Eu gosto de Ubatuba, cara. Adoro Ubatuba. Adoro também. Eu adoro Ubatuba. E principalmente nessa época que eu fui, que era um setembro. Eu falei assim, não vai ter aquele bando de malhado com aquela barriga maldita querendo provar que é melhor que eu, nem aquele bando de gostosa que jamais daria pra mim. Então eu falei assim, fazer o seguinte, eu vou pra Ubatuba. Fui lá, catei o ônibus, entrei, desci na rodoviária de Ubatuba, perguntei pra dois trouxas onde eu achava um lugar barato pra dormir, numa praia deserta, e fui parar numa praia deserta. E o lugar pra dormir nem era tão barato, inclusive, chamava Refúgio do Corsário. E tinha tudo a ver, os corsários estão lá. Eu acho que eu já fui no... É uma praia desertaça, bonito demais, cara. Fui parar no lugar, hotel bacanão, o caralho A4. Tinha ninguém. Era uma... Quem vai em setembro pra Ubatuba? Apenas alguém em busca do seu eu. Sim. E daí eu falei assim, eu vou ficar vários dias aqui nessa porra, é aqui que eu vou ficar. Vou morar. Levei aqui livro pra ler. Foi aqui que livro você levou? Ah, não lembro, cara. Não sei lá, alguma coisa do Gabriel Garcia Marques. Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui lendo meus livros. Aí, bichão, a busca do eu, ela vai por água abaixo. Porque você tá ali, primeira noite é legalzinho e tal, você fica, você olha o mar, você olha o nada além de nada. Enfim, as águas batendo nas pedras, e aí você vai dormir e não tem nenhum filho da puta pra você conversar. É, a coisa já começa a ficar um pouco difícil. Nas primeiras horas, você já teve um homesick. Exatamente. Aí eu falei assim, na segunda noite, detalhe, eu também queria me desintoxicar, tá? De álcool. Mas rolou o segundo dia. Florais de praia, caralho. Mais ou menos por aí. No segundo dia, percorreu tudo bonitinho, um solzinho agradável de setembro, ninguém no hotel, chegou um casal de lua de mel, foi parar naquele lugar também. Fui tentar a conversa com eles, mas eles só queriam trepar e mais nada, e não queriam fazer um ménage à trois, então não adiantava nada. Que foi uma pena. Exatamente, pra eles, inclusive. Eu tentei fazer amizade com a recepcionista do hotel, que caminhava todas as tardes ali na praia. A praia tem 1 quilômetro de extensão. Ela não tinha muito o que fazer mesmo, né? E ela também não puxou o assunto. Eu falei, acho que vou precisar beber essa noite. Pra dormir. E a sua desintoxicação? Não, ela... Você levou aquele bolo de detox? Eu tinha esquecido. Eu esqueci da desintoxicação naquela noite. Por que não beber? Eu vou poder escrever mais aqui. Mas você não tava escrevendo um best-seller, uma novela? Não, eu escrevia poemas. Naquela época eu escrevia poemas. Você tá me falando que já foi um poeta? Não, já fui não, ainda sou. E aí, na segunda noite, eu decidi num boteco que tinha lá. E eu falei pro cara, você tem cerveja? O cara falou assim, eu só tenho 6 latas aqui. Eu falei, cara, me dê todas. 6 latas não vai resolver. Eu falei assim... E aquele... Você tava numa crise de abstinência foda. O cara me deu um chapinha. Também pediu um chapinha. Vinho chapinha. 6 latas de vinho chapinha. As 6 latas eu matei praticamente até chegar de volta ao hotel. Porque eu sentava na praia, o sol ali se pondo. Toma uma, toma duas, porque eu também não tinha onde gelar, né? Não, mas não tinha outro lugar pra você comprar cerveja? Não, só teve tinha... Teve que recorrer ao vinho chapinha? Daí eu falei assim, eu vou tomar esse vinho. vinho chapinha, não precisava de saca-rolhas. Abriu no canto da mesa. No canto da mesa, só... Pum, e falei assim, é esse vinho que eu tô. E eu levei um... Olha só, cara, tinha levado um Walkman com algumas cassetes, algumas fitas cassetes. E aí, corta. Acorda Alexandre Moreira às 4 da manhã, com a cabeça dentro do box do banheiro. Todo cagado. Todo cagado não, mas vomitado sim. Vômito escorrendo, metade no ralo, metade no meu cabelo. Eu olhei pra luz, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Amanhã eu vou embora. A minha intenção era ficar 7 dias naquele hotel. Eu fiquei 2, cara. E uma ressaca maldita do inferno de vinho chapinha. Eu lembro do Carlos Nascimento falando, Alexandre foi buscar o seu eu. 18 anos eu tinha. Em Ubatuba. Eu falei, é mesmo? E quando ele volta? E ele, já voltou. Foi 2 dias, cara. Era pra ficar 7. Mas aí, você abrir um vinho chapinha no canto da mesa é uma coisa. Mas eu me lembro também, Walter, da dificuldade que as pessoas tinham pra abrir vinho. Né? Como eu falei, eu esse saca-rolha modernoso que eu ganhei aqui, eu usei ele de maneira imbecil por um longo período. Que as pessoas não vão estar sabendo agora, mas aquela foto que eu botei era a foto da minha mão. Mas é estúpido. Mas você também fez isso, seu nunca filho da puta. Eu fez nunca sim. Fiz. Fez. Eu nunca fiz. Foi você, não, foi o Leandro. O Leandro também tinha me dado um saca-rolha e falou que usava da mesma maneira, cara. E eu usava. Eu nunca fiz. Eu usava esse maldito saca-rolha como se fosse da maneira do saca-rolha antigo. É. Durante muito tempo, o saca-rolha na minha casa era só o drill, né? A espiral. Sim. E um alicate. Porque o cabo já tinha ido. Mas pro não é você muito... que a tua mãe empurrava a rolha pra dentro também? Quando... Não, não. Porque as rolhas eram meio vagabundas. Às vezes você dava uma puxada, só vinha metade da rolha, outra metade ficava ali dentro. E aí, cara pálida, o que você vai fazer? Não, você continua. Você enfia o drill no... Continua perfurando e até puxar. Mas o lance da minha mãe foi o seguinte, eu ganhei de uma empresa qualquer um kitzinho, um kit imbecil. Ninguém, só o saca-rolha é necessário. Tá. Porque veio o saca-rolhas. Ah, ele veio uma parada pra você botar no gargalo da garrafa que é pra não escorrer o vinho. Isso, que é uma besteira da porra. Ele tem uma rolha fake. É uma idiotice aqui. Esse todo enochato que vai num queijo de vinho leva aquela porra. Pra que colocar aquele canudinho na ponta da garrafa do vinho? Ele não tem cabimento. É, só pra não escorrer. Olha nós dois aqui, acabamos de tomar uma garrafa inteira aqui. Uma garrafa inteira. Não tem uma gota escorrida na mesa. Tem no rótulo, inclusive saiu na foto. Mas não é problema, vai pro lixo daqui a pouquinho, né? Então, no kit que veio, veio essa biqueira, não sei o nome dessa bosta, tá. E mais o negócio pra tampar. Aquela... Aí eu cheguei... Com o kit? Mostrei pra minha mãe, falei assim, olha só o que eu ganhei. Aí ela olhou, oh, que legal, vem um saca-rolha. E ela nem arriscou em tentar adivinhar o que era a biqueira ali. Tá. E ela olhou pra rolha fake, né, que serve pra... tampado, não sei pra que, a porra do vinho. Exato. E falou, isso aqui é pra quando você não tem o saca-rolha, empurrar a rolha pra dentro. Que ótimo, cara. Porque quantas rolhas pra dentro a gente já não empurrou? Muitas. Quantos garrafões de 5 litros que seu Nelson Moreira empurrou com chave de fenda a rolha? Volta, mas tinha uma outra instituição, se você não conseguia, a metade da rolha tinha saído, a outra metade tinha ficado pra dentro, se botava um pano de prato na bunda da garrafa ali, certo? E ficava batendo que nem um imbecil. Pra não, ver se empurrava. Eu já vi. Isso nunca fazia isso. Nunca funcionou. Nunca funcionou. E a pessoa ficava batendo. Pá, pá, pá. Besteira. Pra ver se a porra. Rolha saía, cara. Como se ali fosse tivesse gás que sua porra e não fosse o convexo depois da tua aula ali, né, cara? Exatamente. E as pessoas faziam isso. Então, os métodos pra sacar a rolha eram os sacanão. Geralmente, quando quebrou, farelou a rolha ali, vai pra dentro metade, bota no copo, velhão. Você tira a cortiça da boca. É verdade. Quando não se coava no pano. O próprio pano que você usou e não bateu, não soltou, depois você coa o vinho. Quantas xoxotas a gente já não... Ficou com a boca cheia de pentelho no céu da boca e ele ficou... É a mesma coisa com a cortiça. É a mesma coisa com a cortiça, é verdade, ali, cara. Não tem problema nenhum. Fica lá... Igual o penteiro que você já fez, eu tenho certeza. As meninas também. Tem problema nenhum. Mas você tem que contar a história do teu pai que você não contou ainda. Pra finalizar, cara. Então, como eu falei, o seu Nelson ganhava muito garrafão de vinho. E a gente foi convidado pra um casamento do qual ele era padrinho. Na Matriz Nossa Senhora dos Prazeres. Walter Zende conhece muito bem essa igreja. Eu adoro o nome dessa igreja. Nossa Senhora dos Prazeres. E eu era um pirralho, eu devia ter uns 10 anos. E meu pai, aquele dia, tinha tomado... meu pai que não bebe hoje, meu pai não... Mas seu pai já bebe, eu nunca vi teu pai bebendo na vida. Não, não bebe. E olha que eu conheço aquele velho faz muitos anos. E olha que ele traz garrafa de pinga pra cacete de Minas nunca pra cá, né? Nunca vi bebendo nada. Exatamente. E aí, naquele dia, meu pai bebeu vinho que só um cacete. Era um casamento de final de ano, ele tinha ganho garrafas de vinho, bebeu, e ele era padrinho, e meu pai chegou meio breaco pra já chegou pra ali, pra atuar enquanto padrinho de casamento. E chegou lá, minha mãe falou pra mim, seu pai tá passando mal. Meu pai tá passando mal, e meu pai tinha enchido a cara de vinho. Ia ser padrinho, né? Não tinha aquela época, essa viadagem hoje que tem... Porra, entra padrinho, blá blá blá. Não, ele chegava no padrinho. Boring. É boring total. Padrinho fazia as vezes dele. Chegava na igreja, ficava ali no seu posto de padrinho e só aquilo. Esperava a noiva chegar, aquele blá blá blá todo. E meu pai, me lembro muito bem do meu pai. Tava verde já lá, lá na frente, no tablado lá, não sei o nome do lugar, no altar. No palco. E ele passando mal. Palco de Nosso Senhor. Isso, exatamente. E aí, meu amigo, a noiva entrou e não sei o quê. E eu só vejo meu pai saindo de fininho. Meu pai abandonou o posto dele de padrinho de casamento. Caiu fora. E ele saiu e aí... Nossa, eu só vi o buchichinho do lado assim. Será que esse padrinho vai fazer? Será que esse padrinho vai... Acho que foi cagar, acho que meu... ele foi cagar. Foi o que foi que todo mundo pensou. Inclusive nós, os familiares, sabíamos que a gente tinha enchido a cara de vinho. Daqui a pouco meu pai volta. Já recuperado, né? Aparentemente recuperado. Sim. Beleza, acabou o casamento, sai a noiva, a galera saindo da igreja, não sei o que, daqui a pouco, meu amigo, estamos lá do lado de fora, aquela galera apostos pra jogar o arroz na cabeça da noiva, a noiva saiu e meteu o pé numa poça de vômito que estava na porta da igreja, aquela poça de vômito que era rosé, trazia o almoço e o jantar da noite anterior da minha casa, que eu reconheci muito bem. Sem falar o vinho todo. E vocês podem achar que essa história é surreal. Tá aí a Amanda Moreira que ouve esse podcast, que vai confirmar, cara. A noiva pisou na poça de vômito feita por senhor Nelson Moreira. Que maravilha. Deus salve o copo americano de vinho do Alexandre Moreira. Vou finalizá-lo. Valeu. Eu também vou finalizar esse copo com a mão do senhor.